rimarrai. Dalle mani spalle rosa che ho già vi, per sempre fare là, mesmo si vede. Se deve eu te amar, valeu viver. Pra que fugir, pra que brincar, resistir, se enganar, vamos curtir, se enfrentar, sem amor, te chamar. Pra que mentir, medo de quê? Se iludir, se esconder, vamos cantar, vamos viver, sem amor, deixa ser. Vamos cantar, vamos viver. Sem amor, deixa ser.